Tem papelada aí ou não tem? É isso mesmo, mano. Os boy treme, tá ligado? É o seguinte, tem que representar, ó. Isso aqui, ó. É em qualquer lugar não, tá ligado? Não é pôr no marra não, mas é o seguinte, vocês tem que bater palma pra vocês, porque vocês merecem, moro? Isso aí é pra nós que é a favela, moro? Uma salva de palma pra vocês mesmo, que vocês estão aqui até essa hora. Tem que trampar amanhã. É maior correria, maior satisfação. Obrigado mesmo pela presença de todos os moradores aí que contribuíram com nós, barraqueiro, todos aqui presentes. Obrigado, hein, mano, desse jeito. É isso mesmo. E pra quem tá na favela é mais ou menos assim, ó. Liga aquele mano bandidão. Mano bandidão. Liga aquele mano. Mano bandidão. Bandidão. Liga aquele mano bandidão com uma cruzada. Inesquecível. Momentos passados de vários mano aqui cair, fugir, ser alvejado. Não desfrutar nem viver o prazer da vida. Quer ser malandro demais e desacredita. Em todo lugar que chega quer pôr banca. Dominar, mandar de ponta a ponta. Não percebe o perigo ao seu redor. Na favela ou no morro muito não tem dó. Tem homem periculoso com arma de fogo na cinta pronto pra matar. Aniquilar, acabar com a sua vida. Vacilão, parasita, forgado. Teu sacode tá reservado. Rebeldia, calafrio, de madrugada. Chumbo grosso, assassino frio, gargalhada. Roubou a brisa da quebrada. Pois quem procura acha, de pouco correria. Cabeça baixa, que seu pão apavora por marra, bam, bam, bam. Vai pra bala. Nem me fala, quer ser o pão, cê quer pôr marra, bam, bam, bam, leva a bala. Quer ser o pão, cê quer pôr marra, bam, bam, bam, vai pra bala. Quer ser o pão, cê quer pôr marra, bam, bam, bam, leva a bala. Quer ser o pão, cê quer pôr marra, bam, bam, bam, vai pra bala. Cai um, dois, três. Cuidado pra você não ser a bola da vez. Xará, tem que ser ninja pra se esquivar. Matei maluco doido, suicida, que não dá valor à vida. Arruma intriga, vem, paga de gatão. Diz pra todo mundo que é ladrão. Sem proceder nem ideia pra trocar. Dá decisão só pra testar. Zoou a festa que tava pampa. Tumultuou, tirou a banca. Levando uma, vem, todo malandrão. Dando bota nos outros aí. Não sei não, hein. Vem gingando, é o tal. Ixi. Chapadão, cheio de moral. Buchicho, entre trutas, Demiliano. E a velha guarda, só comentando. Ih, qual é que é desses malucos aí? Irmão, vou pegar, vou pegar. Não confiando, vou me jogar. O comentário chicote vai estralar. Vou degolar, judiar. Quer pôr terror aqui? Vai tombar, não teve boi, o preju já foi cobrado. Desprevenido, foi derrubado, todo furado. Eu só lamento, foi desse jeito, tomou um arrebento. Que seu pã, bam, bam, bam, no lugar errado, escorregou, fudeu, é embaçado. É seu pã, cê quer pôr marra, bam, bam, bam, leva a bala. É seu pã, cê quer pôr marra, bam, bam, bam, vai pra vala. É seu pã, cê quer pôr marra, bam, bam, bam. Quer ser o pão, cê quer tomar? Bam, bam, bam, chicote estrala. Morreu, subiu, ninguém viu, a casa caiu. Foi selado na sarjeta, na febre. Bater até de marreta. Não escutou conselho, não espera revide. Na quebrada, era o carrasco dos humildes. Sanguinário, brigão, armado, se julga o cão. Bate no peito, diz eu sou mais eu. Quem se meteu a besta, se fodeu. Inconsequente, problemático, não tem ideia, é sistemático. Tiro pro alto, aterroriza as tia. Sem conceito com a periferia. Era o pinga-fogo da quebrada. Agora ele já não é mais nada. Já não é mais nada. Quer ser o pão, cê quer pôr marra, bam, bam, bam, leva bala. Quer ser o pão, cê quer pôr marra, bam, bam, bam, vai pra bala. Quer ser o pão, cê quer pôr marra, bam, bam, bam, leva Bala. Quer ser o pão, cê quer pôr barra? Bam, bam, bam. Chicote na ala. Quer ser o pão, cê quer pôr barra? Bam, bam, bam. Leva a bala. Quer ser o pão, cê quer pôr barra? Bam, bam, bam. Chicote na ala. Liga seu pão, cê quer pôr barra? Bam, bam, bam. Leva bala. Quer ser o pão, cê quer pôr barra? Bam, bam, bam. Chicote estrala. Liga aquele mano. Liga, liga, liga aquele mano bandidão. E mano, mano, mano, mano bandidão. E mano, mano, mano, mano bandidão. Liga aquele mano. Liga, liga, liga aquele mano bandidão. Liga, liga aquele mano bandidão. Liga aquele mano. Liga, liga, liga aquele mano bandidão com uma blusada Nike. Liga, liga, liga aquele mano bandidão. Liga, liga aquele mano. Liga, liga aquele mano bandidão. Liga aquele mano bandidão. Liga aquele, liga, liga, liga, liga, liga aquele mano bandidão com uma blusada não. É, a favela é mais ou menos desse jeito, né?